filho pertence ao Senhor Jesus e nós somos livres. Aleluia! Com meus lábios eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei. E com meus lábios eu te louvarei, adorarei, com meu coração eu te servirei. Porque antes eu era perdido, pecador, mas o teu amor me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, mas o teu perdão me acusar. O meu passado quer me condenar, em tua palavra eu confiarei, em teu perdão me refugiarei. E se o inimigo vem me acusar, ou ele quer me condenar, em tua palavra eu confiarei, em teu perdão me refugiarei. Porque antes eu era perdido e pecador, mas o teu amor me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, mas o teu perdão nos libertou. Aleluia! Eu te adorarei, eu dançarei em tua presença. Em tua presença, Jeová. Oh, erga suas mãos ao Senhor e comece a agradecê-lo, porque pelo sangue de Jesus nós somos livres e nós cremos que o mesmo poder, o sangue do Senhor, vai ser derramado sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. Aleluia! Oh, Senhor, porque antes eu era perdido e pecador. Mas o teu perdão me libertou. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Glória ao nome de Jesus. E se nós somos um povo livre, somos livres para testemunhar deste poder de Deus para libertar outras vidas. E o Senhor tem levantado a sua igreja nesses dias, não como uma igreja presa à religiosidade, não uma igreja intimidada para falar de Jesus aos outros, não, mas uma igreja livre. Uma igreja livre da sujeira deste mundo. Uma igreja livre dos cuidados desta vida. Uma igreja que entende que não foi comprada por ouro, por prata ou por coisas corruptíveis deste mundo, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós vamos declarar esta história hoje. E de norte a sul do Brasil, até que vejamos a nossa terra completamente resgatada e redimida pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém? Amém.